Quem ficou pra trás, mas comecei, já não paro mais. Vai, como flecha lançada no alvo focado, sai da frente que o futuro a gente mesmo faz. Tudo bem, agora é minha chance. Na ladeira como um avalanche, não se engane. 4-1-B, código diária, na luta diária. O bonde aqui não falha, não tem migalha. Bota uma bomba pra escutir ideia fraca. Bota na minha conta, aperta o rec, tô na faixa. Deu play, aumento o bass e bota no volume, estoura a caixa. Só não empaca, não embaça, não perca tempo. Agora é agora e o futuro ainda tá nascendo. Sigo firme na batalha, o beat aqui não para. Aí do que houver, eu vou lutando, vou vivendo. Firme na batalha. Nessa luta eu não luto em vão. Minhas cruzadas seguindo a mesma direção. Eu sigo sempre em frente, eu sei que eu chego lá. 4-1-B, a sigla, pode acreditar. Firme na batalha, nessa luta eu não luto em vão. Minhas cruzadas seguindo a mesma direção. Prossigo sempre em frente, eu sei que eu chego lá. 4-1-B, a sigla. Daí, mano, sussi? Então, cara, tô com um som massa aqui pra você mandar uma rima, tá na pira? Pô, certeza, mano, daquele jeito. Daquele jeito. Então é nóis. É nóis, mano, falou. Rip this shit like a beast, high on the scene. Kill the motherfuckers, squink like down, low, take control. Buff on the screen, I'ma walk slow-mo. No, I taste all the hate, now it's spitting their faces. They're rocking Apollo together, they shaking and breaking. Cause they cannot face what's coming next. Like a flick, but the only difference, they're gonna die in the middle. Cry in the middle, can't face the truth, that's why they never look in the mirror. Fakes and lies, got me stressed like Jerry Maguire. Cold city melts down while it's spitting my fire. Is the fire in the hole, mix it with a lot of dope. I've been mobbing on the low, drinking on the low. And I never back down, and I never sold my soul, no. Na batalha, nessa luta eu não luto em vão. Minhas cruzadas seguindo a mesma direção. Eu sigo sempre em frente, eu sei que eu chego lá. 4-1-B, a sigla, pode acreditar. Firme na batalha, nessa luta eu não luto em vão. Minhas cruzadas seguindo a mesma direção. Prossigo sempre em frente, eu sei que eu chego lá. 4-1-B, a sigla. 4-1-B, a sigla, pode acreditar. 4-1-B, a sigla, pode acreditar. 4-1-B, a sigla, pode acreditar.